aceitei a Jesus como Senhor e fui tocado pelo Espírito Santo que por Deus foi enviado. A partir daquele dia tenho andado com Cristo, pois reconheço que minha vida é um milagre desde o início. Desde o início, irmão. Desde o início. A gente, pode um milagre enfim acontecer. Vem assim, ó. Pode um milagre enfim acontecer quando você acreditar. O quê? É só você crer. Pode um milagre. Me fala.